bem-vindos à primeira edição de A Hora do Monolito, dedicada às sonoridades mais doom e stoner, ou proto heavy metal, que é o caso da primeira banda que vamos ouvir, os Brimstone Coven, com o tema Black Magic. De seguida, os espanhóis Zoker, Light in Darkness, um grande álbum de estreia. Depois, algo mais clássico, dentro do stoner também, Man or Astro Man, Many Pieces of Many Pieces of Large Fuzzy Mammal. E a de seguida, Crown Goblin com Freedom or Death. Depois, Emptress com o tema Helveta. Este tema é retirado do split com os Chronobot, dos quais também vamos ouvir um mega épico Tricom Trilogy, mas antes os Demstones com Home. A acabar, uma versão dos Exorder do tema clássico dos Black Sabbath, Into the Void, e esta vai ser a hora do monolito. We require Thank you. Spot. acabamos de ouvir o épico Trigon Trilogy dos Chronobot. No início ouvimos Brimstone Coven com Black Magic, ouvimos os espanhóis de Zoker com Light in Darkness, Man or Astro Man, Many Pieces of Large Fuzzy Mammal, e os Kron Goblin com Freedom or Death, e os Emptors com Helvetta, a outra banda do Split aqui com os Chronobot, e na seguida os Demstones com Home, e agora para acabar os Exorder com uma cover clássica dos Black Sabbath, Into the Void. E até para a semana, e Sampa do Mar.